Novinha tá demais, apavorando a festa. Vai com a perereca, vem com a perereca. Novinha tá demais, abre bem as pernas e vem com a perereca. Vai com a perereca, só vou mandar-lhe um papo pra novinha ficar esperta. Só vou mandar-lhe um papo pra novinha ficar esperta. Novinha, sapeca, se der bobeira o nosso bonde te pega. Quem dá nota, vem novinha e encosta. Só no chu que você gosta, hoje eu vou te patrocinar. Vem cá. Entra na nave, pode ficar à vontade. Hoje é dia de baile, tu vai ver o que é ostentar. Hoje a noite aqui é nossa, encostei foi na loirinha pra fazer minha proposta. Vamos lá pro meu AP, de vista no Guarujá. O champanhe do mais caro na ilha, nós vai tomar. A loirinha e a morena.